então será muito tarde para quem não pode crer. Você pode crer. Foi Deus quem fez o homem, sua imagem e semelhança. Creia ao menos que ele pode dar-te o céu como herança. O homem sem Deus. Yeah.